Parece aqueles palestrantes, mano. Amém. Pode sentar todos, que hoje eu vou dar os recados, rápido. Hoje eu tenho uma palavrinha interessante para nós. Quero que você tenha muita paciência hoje. Nós vamos falar um pouco de propósito, que ninguém é de ferro. Tem um fio aí. Pode puxar. Amanhã tem discipulado. Amanhã estará só líderes e líderes de treinamento da Rede Família. E discipuladores dos de jovens, líderes de jovens. A partir de agora, rompemos o cordão umbilical. Você vai andar com o seu discipulador. Glória a Deus. Só dois que andam com vocês. O resto amanhã aqui. Por isso que não rompe, né? Não rompe. Vai. Por isso que não batiza ninguém. Mas amém, eles vão aprender isso ainda. E quando anda com vocês, automaticamente anda comigo. Mas quarta-feira, por um acaso, temos culto aqui também. E você que não vem nos cultos de quarta, pra você, está perdendo. Sexta-feira vai sair uma van daqui às 6h30 da noite, viu? É, não fica assustado não, porque uma vez nós falamos pro Amandio que o encontro era à noite, ele chegou na casa do Luciano de manhã cedo. É, não é verdade isso aí? Oh, eu tenho encontro hoje, eu preciso, calma aí, é à noite. Então, quando acontecer isso, quem vai de van e não tem nome, procure Luciana Pedral. Está com essa roupa hoje da TAM. Aquelas mulheres que servem na TAM. Muito bonita, por sinal. Aliás, tudo que você veste é muito bonito. E no sábado sairemos daqui às 7 horas da manhã. E você não vai cair da cadeira, fique em paz, só acontece no centro. E vocês vão ficar lá o dia todo também, lá no sábado. Talvez eu apareça por lá. Glória a Deus. E tem que pagar os kits, né? E hoje, como eu sou o cara mais legal do mundo, aliás, tem outro recado, o Amandio quer falar com todos os líderes hoje. O Amandio fala mais com os líderes de célula da minha igreja do que eu também. Vixe, fizeram um silêncio, de repente o Amandio é muito bravo nas reuniões dele. Eu tenho dois livros hoje em promoção, segundo Cristiane Macedo. Cada livro desse é R$25. Hoje eu vou vender os dois por 30, mas só hoje. Como tornar seu filho um idiota. Pastor Marcelo Almeida. É muito legal. Uma coisa que eu reparei agora, são 40 dicas para a mãe e 52 dicas para os pais. Não significa que os pais precisam aprender mais a lidar com os filhos. Opa, você vê que existe até afirmação musical de que é verdade. Então, R$30 só hoje. Como tornar seu filho um idiota. Você não quer isso, né? Então compre o livro e adquira hoje nas melhores livrarias da IBAB Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito feliz pelo batismo de ontem. Muito bom. Depois fomos para a Coca, fizemos mais um batismo de 8 pessoas lá. Deus está agindo em nosso meio. Mas em outubro tem encontro com Deus de novo. Você que não foi, em outubro nos veremos lá. Em novembro eu batizo você. Aleluia. Glória a Deus. Ou as pessoas da sua família que ainda não foi para o encontro. Ou até aquela que já foi e ainda falta só alinhar. E nós alinha ela aqui, porque o Jesus, além de tudo, ele era um marceneiro. O pau que nasce torto, ele arruma. Assim como arrumou a sua vida, a minha e a de vários outros. Aí. Aleluia. Só o El Chan que fala que pau que nasce torto nunca se endireita. Como você não tem essa unção, Jesus vai alinhar a sua vida também. Aleluia. Amém. Fique de pé no seu lugar e dê a mão para essa pessoa belíssima do seu lado. Seu vento me enviou a visão que mudaria. Minha história, minha vida, com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar, me tocou. O pecado com seu sangue me perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, entra aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soa. Coisas que a gente demora para pregar aqui, porque a igreja não está preparada para aquele momento. Mas hoje eu acho que é o momento certo da gente pregar essa palavra, porque o propósito de Deus, ele vai se cumprir na sua vida, sim, talvez não. Depende muito de você. A gente aprendeu aqui algumas palavras que quem decide no grosso é quem? Você. Aprendemos que Deus tem o melhor para cada um de vocês. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe para te dar algo bom. Por mais que as circunstâncias mostrem que aquilo é ruim. Por mais que às vezes você olhe para sua família e você vê o caos. Ou você olhe para sua célula e você vê que ela não está rompendo. Ou você olha para o seu trabalho e você não está num lugar feliz. Ou financeiramente você está no pior momento da sua vida. Independente das circunstâncias, Deus tem algo bom para você. Mas isso vai se cumprir? Depende. Tudo depende. A palavra de hoje fala de quando o propósito de Deus vem à luz. O que é luz? Clareza. Deus tem um chamado para a sua vida, Sam? Tem. Tem para a vida da Adriana? Tem. Douglas? Tem. Mas quando isso começa a acertar, quando começa a encaixar, você repara que tem pessoas que demoram um período para encaixar no ministério. Tem pessoas que rapidamente rompem. Mas todas elas, tanto as que demoram, as que foram rápido, teve algumas coisas em comum. Uma delas é o quê? Deus trabalha por alianças. Deus coloca sempre um sinal que é o quê? Aliança. ele faz conexões. Ele coloca pessoas na sua vida. Ele coloca momentos. Você poderia ter ido em qualquer encontro. Essas pessoas que se batizaram ontem, ter ido no encontro do ano passado. Mas por que foi nesse? Por que foi no encontro que a gente sai daqui, talvez achando que seria o encontro que deu menos resultado? E foi um encontro que deu muito resultado. Mas em que momento? Você percebe essas coisas? Você consegue alinhar o propósito divino? Às vezes você muda de célula e a coisa funciona. Ou você muda de uma supervisão e a coisa deslancha. Por que que isso acontece? Porque Deus trabalha nessa questão de aliança. O que que é aliança? Aliança é algo que você vai aprender hoje que ela não é quebrada. Vamos dar um exemplo prático. Vocês têm aliança comigo? Não responda. Não responda. Por quê? Se você falar que tem aliança, aliança, quando Deus faz, ela não pode ser quebrada. Porque quando a aliança foi quebrada, porque nunca teve. Eu tenho uma aliança com minha esposa. Que é o casamento. Que nunca vai acabar. Nós temos um compromisso diante de testemunhas que a tristeza, a alegria, em qualquer momento, a gente vai estar junto até o final. Onde que nossa aliança quebra? No dia que eu a enterrar, ou ela me enterrar. Então você tem que começar a aprender esses sinais, essas coisas. Eu sei que você tem a mania de que igreja é somente um culto que o pastor vem aqui, profetiza sobre você, eu libero uma bênção sobre você, você vai embora vazio, ou pior do que entrou, e a semana que vem volta para cá, talvez sim, talvez não, para buscar a mesma coisa que você não teve nessa semana. Mas é isso? Não é. Ah, pastor, mas isso existe? Existe na Bíblia o tempo todo. Isaac era promessa. Ou não era? Era, mas ele veio no momento que eles queriam? Não, precisava alinhar, precisava estar no mesmo pensamento. Sara achou que o filho viria de quem? Da escrava. Fez de tudo para que o filho viesse pela escrava. Até teve um filho com a escrava, mas era o propósito? Não. E o próprio Deus falou para quê para aquele homem? Pega essa criança aí, suma com ela daí. Tem hora, tem pessoas que tem que sumir. Tem que sumir, ela não faz parte do propósito, ela não está aliançada com a igreja. Não está aliançada com a célula, não está aliançada com o líder, não está aliançada com o pastor, ela não tem aliança. E isso tem que acontecer, você vai ver aqui que tem. Você pega questões como Eucana e Ana, tinham uma promessa de um filho. Mas a mulher tinha problema. Eles não eram, eles não estavam em unidade. Faltava alguma coisa. Quando alinhou a unidade do casal, virou o quê? Samuel. Você vê que Deus tem promessa para a sua vida, como tinha para esses dois. Mas vem de qualquer jeito? Não, só vem quando alinha. Só vem quando o propósito é alinhado. Enquanto não alinhar, a promessa para você vai ficar no meio do caminho. Deus não vai te dar a promessa que Ele tem para você enquanto você não estiver alinhado. Eu sei que vocês cantam essas músicas, vocês não entendem quando falar. Você tem que estar no trilho, você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, é aqui. Mas às vezes aqui está complicado, porque ali está sol e aqui está chovendo. Mas é aqui, é na chuva. Porque senão você vai fazer, aí você fica aqui quando está sol. Quando está chuva, você faz o quê? Eu vou para outro lugar. Porque lá está melhor para mim. Aqui não está tão bom quanto era antes. Antes era melhor. Não, agora está melhor, porque a Bíblia fala que ele vai fazendo de glória em glória. Então, a minha igreja hoje ela é muito melhor do que era no começo. É muito melhor, eu sou um pastor muito melhor do que eu era. Eu tenho líderes de células muito melhor do que quando eles eram. Nós éramos pessoas apaixonadas, com sonhos, objetivos, um monte de loucura na cabeça. Nós acreditávamos e continuamos acreditando que seremos a maior igreja de São Bernardo do Campo. Mas só isso resolvia? Não, precisava alinhar algumas coisas. Todo o propósito de Deus, ele começou a fluir de acordo quando foi alinhado. Então ele alinha pessoas para mim. Líderes de célula compromissados, outros não, depende, vamos ver como está a sua vida hoje. Eu não sei como está você hoje. Um batismo igual ontem dá resultado, dá números. De quem está aliançado e quem não está. Mas o que você vai ter que entender hoje? Talvez até mudar. Mudar para quê? Para que Deus te dê o melhor. Porque você vai pegar em outras pessoas a mesma coisa. Zacarias e Isabel. Havia uma promessa. Isabel era estéril. Aconteceu? Do filho aparecer? Não. Enquanto não alinhou, não veio. Mas precisava vir um filho. E Deus não tinha plano B. É isso que as pessoas não entendem às vezes. Eu não tenho plano B na célula do Fernando. Eu não tenho plano B na célula da Adriana. Eu não tenho plano B para a vida da Dani e do Douglas. Eu não tenho. Eu sei que vocês acham que aqui a gente faz como jogo de quebra-cabeça. Eu não tenho como fazer isso. Nós vamos apostar na Ana Flávia. Vai dar certo? Não sei, mas eu só tenho você. Não tenho outra pessoa. Porque as pessoas que você vai alcançar, é você que vai alcançar. Não é o colocando a Rafa no seu lugar. Isso que a gente faz de colocar a pessoa no lugar é paliativo só para resolver o quê? A questão da célula. Mas é o propósito? Não. As pessoas que a Eliza vai ganhar, quem vai ganhar? A Eliza. As pessoas que a Adriana vai ganhar, quem vai ganhar? A Adriana. Janiele, a Janiele. Ah, mas a Janiele tem uma célula com 50 pessoas e ela não quer mais. Eu vou fazer o quê? Vou botar a Eliza lá, mas resolver o problema? Não. E de 50 vai cair para 30. É, talvez ela chegue de novo a 90, mas é o propósito. Tem que alinhar, irmão? Tem que alinhar hoje. Nós pregamos semana passada aqui sobre Maria, não foi? Deus chegou para uma mulher e falou assim, eu vou te dar um filho. Na época não podia ter relação. Eu sei que hoje, para vocês, isso aí é normal. E está virando normal aqui dentro também. Que é o problema que tem. Quando lá fora é normal, até acho plausível, né? Mas aqui dentro já se tornando normal também. Tudo é normal. Porque o diabo é normal, sabia? Porque se nós não somos normais, se nós somos loucos, ele é o oposto de nós, não é verdade? Então o mundo fala que é normal mulher beijar na boca de mulher. É ou não é? Teve uma velha que morreu aí com 90 anos, e todo o programa de televisão dela era fazer o quê? Dava selinho na boca de um monte de mulher. E tudo velha também, e nova, tanto faz. E no o caixão dela em cima do corpo de bombeiro, um monte de gente correu atrás, batendo palma. Porque tudo é normal. O primeiro beijo gay foi um escândalo, o segundo já foi normal. E o terceiro? Crente vai assistir. Vai assistir normal. Tudo se torna normal no propósito. E Deus vai colocar essas condições para você. Para ver o que você quer de verdade. Se você é radical. Tem alguns que não gostam daquele termo, radicais livres. Eu adoro. O que é radical? Radical é contra. De forma decisiva. Eu não quero conversa. Eu não aceito e ponto. Ah, mas está na Bíblia? Não, não quero saber. Eu não aceito. Não tem conversa. Não tem diálogo. Porque senão você nunca vai estar no propósito. E José, quando soube da notícia, desalinhou do propósito. Peraí, você está falando para mim que você vai ter um filho que não é meu? Não, eu não quero. Deus teve que ir lá e falar com ele, para que ele entendesse que era o propósito. Não é verdade? Bonito isso aí? É ou não é? É, eu sei que você ficou com medo de falar que é, para me dar uma paulada, não sei. É bonito, mas Deus fala com você toda hora também, você não alinha do mesmo jeito. Ser bonito não resolve, eu quero saber se você vai alinhar hoje ou não. Esse casal, quando alinhou, quando ela entendeu que era benção, ele como marido entendeu que era benção, gerou quem? Só o Messias. Mas você está entendendo o que é alinhar o propósito? Deus faz uma bagunça no começo, para depois te dar benção. Deus vai te tirar algumas coisas que você acha que é imprescindível, para lá na frente você romper, você topa? Não sei. Eu tive que topar, o Luciano está tendo que topar. O Jean vai ter que passar por isso. Cada um tem que passar por isso. Porque senão seria muito fácil. Por isso que muita gente começa com mau gás. E se perde no meio do caminho. Por que, que se perde no meio do caminho? Porque ele acha fácil e não consegue. Ele não consegue mudar. Ele continua a mesma pessoa, do mesmo jeito, com as mesmas crises. Ele só maquiou, só engana. Estava vendo um vídeo hoje que a pessoa estava explicando que teve uma mulher, o nome dela é Patrícia. Com 40 anos de idade, ela morreu. Chegou no céu, falou para Deus assim, Senhor, eu quero mais um tempo, porque eu não fiz nada do que era para fazer. Eu não ganhei uma vida, eu não fiz nada, não preguei teu evangelho. Resumindo, eu não sou uma vencedora. Deus falou o que para ela? Minha irmã, não tem mais o que fazer. Seu propósito era até os 40. O tempo já foi. Chorou, chorou, adivinha o que Deus fez? Tá bom, você quer mesmo? Vejo que está no seu coração, você quer? Então, bom, vou te dar mais 40 anos de vida. Ela desceu no leito, falou para o médico, deu certo? Recuperamos a mulher? Recuperamos. O que a senhora quer? O que ela pediu? Já que eu estou aqui na cama, vamos fazer uma recalchutagem. Quero um nariz novo, uma roupa, uma bochecha nova, um botox. Eu quero ficar mais bonita, quero silicone. Colocou. Uma semana depois, atravessando a rua, morreu, atropelado. Aí você vai falar, mas não tinha mais 40 anos? Tinha, mas teve um problema aí. Quando chegou no céu, Deus olhou e falou assim, quem é você? Patrícia. Patrícia, é aquela lá que o senhor deu mais 40 dias. Mas tu mudou tanto, que não sei nem quem é, ó. Tem hora que você não mudou nada. Dá para você mais 10, 15 anos de evangelho, não significa nada. Em uma semana você morre do mesmo jeito. Quantas vezes a gente não fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Vai e faz, mas faz quando? No dia seguinte, às vezes até no dia seguinte. Então ensinar não é o problema. Quem é você? Não adianta fazer máscara, não adianta colocar um botox, gospel. Porque Deus sabe de tudo. O propósito só vai ser alinhado quando você quiser. E você vai ver em circunstâncias que a gente vai ler a vida dessa mulher, que Deus vai te colocar em prova hoje. Não é mascarar, irmão. Deus não quer que você venha para cá com seu melhor terno, sua melhor gravata, não. Com a Bíblia embaixo do sovaco. Para sentar aqui e voltar daqui pior do que você veio. Não é essa a visão. Nunca foi. Deus quer alinhar algumas coisas com você, que é para você realmente ter uma nova vida. Uma nova postura, um novo caráter. Batismo não é difícil de fazer. Eu quero ver quem batizou de verdade. Quem levantou de lá falando o quê? Agora é uma nova criatura. Uma nova criatura não faz o que a velha criatura faz. É uma nova, é tudo novo. Entendeu o que acontece? Desceu um abacaxi, levantou uma manga. É diferente, mudou tudo. Você mudou? Não sei. A gente fala assim, não, mas na caminhada vai mudando, meu irmão. Mas isso aqui não é metamorfose ambulante. Nós não somos a igreja do Raul Seixas. O que você quer da vida de verdade? Você quer o propósito de Deus? Quer que ele venha com clareza para você? Você vai entrar em parafuso hoje. Abra sua Bíblia em Ruth. Está na Bíblia. Né, porque os caras estão assustados agora, depois do curso que eu dei. Depois os caras procuraram o Bartolomeu aí, 5 minutos. Ruth 1:1. Falei para os caras aqui no curso, abre sua Bíblia em Bartolomeu. Os caras, alguns foram até no Google, se deu tempo. Ruth 1:1. Ruth é um livro meio complicado de achar, depois de Juízes. É meio difícil, dá uns 5 livros depois de Gênesis. É meio complicado mesmo. Eu gosto desse barulhinho de folhinha girando, significa que vocês estão procurando ainda. E outra coisa, 50% de falta no CME, nós não vamos ter uma igreja de verdade nunca desse jeito. 50% de falta no CME. Acharam? Amém. Uma coisa o Jefferson projeta ali. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrates de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos. Os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Esse a fome era grande lá. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta à terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe, e o Senhor une convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma de seu marido. Beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Elas choraram muito na despedida. Não é verdade? Despedida é um negócio meio... E lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Resumindo, ela era muito velha, não tinha como ela ter mais filhos. Tornai, filhas minhas, ides-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto disseste, tenho esperança e ainda essa noite tivesse marido, houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande. Resumindo, nessa época, para essas duas jovens casar de novo, essa mulher tinha que ter um novo marido, novos filhos, esses filhos se tornarem adultos e terem filhos. Só que ela já era velha. Resumindo, quem ficasse com ela ia perder tudo, porque não tinha como esperar. Ela não ia conseguir ter mais filhos. Essas duas jovens seriam o quê? Presas a ela o resto da vida. Abster-vos-eis de tomares marido? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a tua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfão com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou-se a ela. Órfão se despediu dela com o quê? Eu não falei nada. Eu só falei que foi com um beijo. Rute, porém, se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me provoque, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque, onde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que todo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Chorar, irmão, é muito bom, mas não resolve as coisas. E tem hora que o líder tem que fazer a pessoa decidir mesmo. Chorando ou não? Você quer ficar comigo? Quero. Você vai ter um monte de problema. Até resolver tudo isso aí vai demorar muito tempo. É um teste. Essa mulher fez o que com essas duas jovens? Um teste. Porque se ela bate o pé e manda ir com elas, poderia? Resolveria. E se ela manda romper na hora, romperia? Romperia, ela deixou a pessoa decidir. Uma decidiu. Fez o quê? Deu um beijo no rosto e pirulitou. Só fez aquele drama que é para ficar menos feio. A outra fez o quê? Não, eu não te abandono. Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Eu te conheço há muito tempo. Eu ando com você há muito tempo. Minha vida era um caos até conhecer você. Vivemos o melhor, comemos o melhor. O meu melhor momento foi, inclusive, quando estava contigo. Mas, infelizmente, as pessoas chegam no final e rompem no propósito. Por que que rompem? Porque não querem passar pelas grandes crises. Irmão, eu não sei quanto tempo você vai durar. Deixa eu te falar uma coisa com todo amor e carinho. Eu não sei quanto tempo vai ser sua vida. Mas não morra tendo que chegar na sua sepultura. Se por um acaso você tiver 5 minutos de consciência, ficar pensando: poderia ter ido mais. Frequentado mais culto, evangelizado, podia ter feito uma série de coisas. Isso deve ser um tormento. Aí não tem mais o que fazer. Você que o próprio Cristo fala o quê? Os mortos enterram os mortos, não tem o que fazer mais. Aliás, se é para pregar, prega em vida, porque depois de morto, não tem mais o que fazer. Essa palavra é para você sair daqui hoje assim. Você está no propósito? Eu chego a falar para você que 90% das pessoas que estão aqui não estão alinhadas no propósito, não vão receber a bênção. 90%. Não vou falar 100%, mas eu posso subir para 95% fácil. Porque essas duas mulheres tomaram a decisão de ser abençoada ou não lá na frente. Porque existe uma questão de você decidir o que você quer de bênção ou não. E a bênção vem através do quê? Da honra. E honra é uma decisão. Ou honra ou não honra. Não tem lá do sentido de honrar. Porque essa mulher tinha o que para oferecer para essas duas pobres coitadas aqui? Nada. Não tinham nada para oferecer. E uma foi embora como? Rápido. A gente aprendeu com a história do beijo no rosto, que isso aí é rápido. Beija, agradece, fala que legal e pau. Sumiu. Ah, põe na internet o quê? A segunda casa é melhor do que a primeira. Às vezes não. Porque às vezes você desalinhou do propósito. Você tomou a decisão errada. Você tomou a decisão do que a sua opinião e a sua carne pede. Por isso que quando uma pessoa chega para mim e fala assim, posso mudar de célula? Eu falo o quê? Pode. Você pode mudar de célula? Pode. Agora, está certo? Não sei. Pode mudar de igreja? Pode, qualquer um de vocês. Está tudo livre. Cada vez eu me convenço mais que aqueles que não querem estar no nosso meio não devem estar. Inclusive, essa semana eu vou resolver algumas coisas com alguns sobre isso, inclusive. Se você não gosta de andar comigo, você não serve para estar no meu meio. Vou mais além agora. Se você não gosta dos meus filhos, você não serve para estar comigo. Se a Márcia não é bem aceita na sua casa, eu também não sou. Se o Luciano não é bem aceito na sua casa, eu também não sou. Se o Yuri não é bem aceito na sua casa, eu também não sou. Assim sendo, quem decide é você que você quer da vida. Você que decide. Eu não posso ter pessoas que falam que estão no nosso meio, constantemente frequentam ambientes que não servem. Não serve. Mas pode ficar aqui assistindo? Pode, ficar à vontade. Mas eu não tenho como investir em você. Você não tem uma aliança comigo. Você tem aliança com as suas opiniões, com o seu achismo, o que você quer fazer, o que você acha. Hoje Deus vai te chamar para tomar decisões de aliança. Você vê como é um negócio tão simples? Eu falei o quê? A partir de agora você vai andar com o seu discipulador. Já fica um silêncio, sabe por quê? É um teste. É um teste. Aquela pessoa que nessa hora fez assim, você rute na vida desse homem, vai romper. A pessoa que se sentiu mal, não vai romper, irmão. Mas pode mudar de discipulado? Pode vir pro meu? Pode, mas e daí? Resolveu o problema? Não sei. Às vezes não é isso. Para de ser carnal. Para de andar do jeito que você pensa. Você vê que decisões erradas fez o que aconteceu aqui. O marido dessas mulheres fez o quê? Vão embora, não tem comida. Não foi isso que ele fez? Foi embora, pegou as mulheres e levou lá para Moab, que é um povo que é estranho. Tirou as mulheres do propósito, porque naquela época essa fome era de Deus. Deus colocou fome naquele povo, para aquele povo fazer o quê? Buscar a presença dele. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, que ela falou para mim assim, pastor, você não fica nervoso? A pessoa falou que foi em outro lugar, porque lá teve alimento. Não. Às vezes é normal você buscar alimento em Moab. Vá! Quem quiser ficar em Belém, é aqui o lugar. Quer comer pão em Moab? Pode ir. Lanche, mas uma hora é o propósito de Deus? Não é, irmão. Tem hora que você vai ter que tomar essa decisão. O homem tomou a decisão, pegou a família dele e foi embora, morreu, 10 anos depois. Aí deixou as mulheres como? Viúva. E ele teve que tomar uma decisão. Tem homem que fala assim, não, eu tenho cabeça. Não é assim? Eu vou fazer o que eu quero. Saí do emprego, pego minha família e vou para outra cidade. Deus mandou você ir para outra cidade? Se Deus não mandou, você vai fazer o que lá? Não tem essas loucuras? Ah, eu saí do emprego, é um sinal. Que sinal? Às vezes é um sinal para você aprender e ficar aqui mesmo. Deus mandou você fazer tal coisa? Não mandou. Então para que você vai fazer? Ah, Deus me deu um sinal. A partir de agora está acontecendo coisas que eu não gosto. Então é por isso que você tem que tomar a decisão de ficar ou não. Irmão, tem hora que você vai aprender aqui que o pão vai estar em Belém. Vai ter que estar lá. Porque Belém significa o quê? Casa de pão. E aí? Não sei qual é o propósito de Deus. Fernandão pode ensinar para você muito tranquilamente, isso com muito amor e carinho. Há um tempo atrás ele não tinha automóvel, vim para cá era complicado, e ele tomou uma decisão, e era o mais prático, mais lógico. E nós fizemos o que aqui? Vá, irmão, nós amamos sua vida, mas aqui está aberto as portas para você. O tempo passou e ele voltou, e é bênção. É bênção. De repente você vai buscar coisa que está na sua cabeça, mas não é o propósito de Deus. Porque a vida fora do propósito tem consequência. Muitas consequências. Agora, você vai pagar esse preço se você quer ou não. Quantos maridos não expõem a família ao ridículo com decisões erradas? Compra o que não deve, faz o que não deve, gasta o que não pode, fala o que não deve, tira. Irmão, tem homens que tiram os filhos da igreja. Homens. Porque eu mesmo, na época, eu era completamente demoniado. Já chegou essa época, por incrível. Você que está com essa cara de... Mas eu já estive completamente endemoniado na minha vida. Tanto que eu ia para a Gaviões da Fiel. Tem que estar muito endemoniado para estar na Gaviões da Fiel. Mas eu nunca falei para minha esposa tirar os meus filhos da igreja. Porque pão só tinha lá. Eu não quero aquilo para mim, mas eu não impedia ela de fazer isso. Agora, tem gente que toma essa decisão e pode? Pode. Pode, é uma questão de desafio. Eu quero que você hoje trabalhe em três personagens para sua vida hoje aqui. Ruth. Quem mais? Nós vamos falar hoje. Noemi. Também vamos falar um pouquinho dessa figura. E Boaz. Lá na frente vai surgir a bênção para sua vida. Mas a bênção vem no começo? Ih, irmão, se você ver a hora que chegou a bênção na vida dessa mulher, você vai ficar escandalizado. Se eu chegar para você e falar assim, Rogério, Deus tem bênção tão grande para a sua vida que vai mudar a história da sua casa. Aleluia, todo mundo vai falar aleluia, não fala? Então, mas você vai chegar no fundo do poço, quebrado, onde não tiver mais ninguém, nada, é ali. Ai, aí ninguém vai falar amém mais, tá vendo? Porque complica, porque não é mais a sua vontade. Porque todo mundo quer como se fosse... trabalhar no McDonald's, sabe? Pá, pá, pá, sai, sai, sai. Não é assim, irmão. Onde que a pessoa pipoca, a grande maioria? Na crise, no teste, na prova. Todo mundo é reprovado aí. Vamos adiantar. Senão eu vou ficar só na introdução aqui, hoje que eu quero orar no final. O propósito de Deus vem à luz quando há separação. Ruth 1, 12 ao 14. Tornai as filhas minhas, ide-vos embora, porque são mais velhas. Demais para ter marido. Lá na frente, então de novo choraram em voz alta, órfão com um beijo, se despediu de sua sogra. Se despedir é bênção. Se separar é bênção? É bênção. É bênção se separar? É. O que não pode ter é divisão. Mas separar pode? Pode. Quer dizer que eu abri uma igreja nova lá no Baeta. 200 membros. Vou mandar o Fernandão para pastorear lá. É benção? É benção. O que aconteceu entre nós? Rompeu uma separação. Mas foi divisão? Não. Todo mundo que se separa de alguém e fala ainda bem, é divisão. Lá no coração estava escondido, sabe o quê? Rebeldia. Por isso que fala ainda bem. Ainda bem, me livrei. Agora é do meu jeito. Agora eu sei o que eu faço. Vou até provar que não sabe o que está fazendo. Maldita és tu. Você não sabe fazer nada. Mal sabe você o problema que você está trazendo para a sua vida. Romper é benção, desde que seja feito da forma correta. É muito bom se separar. É muito bom chegar o momento do Mateus se multiplicar na célula com Lucas. É benção? É benção. Agora, se eles chegarem aqui na minha rede, na minha célula, e falar assim... eu quero me separar dele, porque eu não suporto mais ele. Você não vai para lugar nenhum. Isso acontece? Muito. Muito. O meu propósito na vida do Luciano vai chegar o momento que vai se cumprir. Vai se cumprir. Agora, a forma da gente se separar, ou nem se separar, vai ser feita da forma correta. Qual é a forma correta? É tudo de uma forma abençoada. Não é dar um beijinho no rosto, falar que te ama, mas no fundo fala mal. Pelas costas fala mal. Vai nas casas dos outros e fala mal. Isso não é bênção, irmão. Toda vez que você entra nessa linha, você não vai chegar em lugar nenhum. Essa mulher chamada órfã, que se despediu dessa forma, e parece uma bênção, está complicado o negócio. Quantas pessoas não fazem isso? Irmão, se você não quer estar na sua igreja, ou não quer estar na minha igreja, não tem problema nenhum. Só não faça da forma errada. Não precisa vir aqui, me dar um beijo no rosto e depois falar mal pelas costas. Você não vai chegar em lugar nenhum. Porque senão você não tem aliança e nunca vai chegar em lugar nenhum. E Deus sempre fez separação, fez ou não fez? Sempre fez. É de Deus separar as coisas. Na criação do mundo ele já separou. Separou o dia e da noite, de cara, pum. Já separou o quê? As águas de cima com as águas de baixo. E separou água e terra. Então separação sempre foi o mover de Deus, separar. Em Babel eles estavam juntando, Deus fez o quê? Separou. Deus vai separar. Mas Deus não vai dividir. Uma coisa é separar, outra coisa é o quê? Dividir. Abraão e Ló andaram junto, por quê? Abraão era a bênção. E Ló ficava onde? Aprendendo e conseguindo as coisas que o outro tinha. Mas chegou uma hora, teve que separar. Teve que separar ou não teve? E dividiram as ovelhas, pasto, tudo da forma justa. Abraão ainda pediu para Ló escolher o que queria. Ou não pediu? Então vamos ser práticos. Eu multipliquei a igreja com outra. É bênção? É bênção. Ainda falei o quê para as pessoas? Quem quiser ir, vá. Falei ou não falei? Estava orando e continuo orando para ver se Dani Rosa e o Jefferson descem para ir para lá também, se for o propósito de Deus. Vocês não sabiam, estão sabendo agora. Porque não é separar de forma de divisão, é separar de forma para abençoar. Mas você vê em algum texto na Bíblia que Ló foi atrás das ovelhas de Abraão? Você vê na Bíblia algum texto que Abraão foi atrás das ovelhas de Ló? Separou, está separado, irmão. Cada um segue sua vida. Aí tem líder de cela que vai visitar a gente da cela dos outros. Às vezes aquele cara está em tratamento pelo líder da outra célula. E você foi lá visitar. E você acha que você é Madre Teresa de Calcutá. O pastor nunca pode ficar visitando a ovelha de outro. Nem falando no telefone, nem mandando mensagem, nem visitando. Não pode. Não tem base bíblica. Ah, mas a ovelha está morrendo. Isso não é opinião sua. Às vezes a ovelha não está morrendo, ela está em tratamento. Ovelha doente tem que ser separada do rebanho. E não é vindo um outro pastor que vai dar o remédio certo. Você acha que nenhum pastor sabe cuidar? Só ele sabe. Aí as pessoas entram numa crise de quê? De bobagem. E outra coisa para você aprender, líder de célula, que eu já aprendi nessa pequena caminhada. Deslealdade é necessário. É necessário ter gente desleal com você. Para te ajudar a ter um caráter formado em cima de que Cristo é o seu juiz. Irmão, você nunca... Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai me ver se defendendo aqui. Esse dia eu estava falando para o Fernandão, eu não me defendo. Meu juiz é o Senhor. Eu não vou me defender. Falem o que quiserem, acreditem no que quiserem. Eu não me defendo. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu nunca fiz isso. Eu sei do que Deus tem para a minha vida. Eu sei onde que Ele quer chegar no propósito. Eu estou aqui alinhado. Eu quero saber. Não entro em disputa, debate, em crise nenhuma. Mas tem gente que só vive falando disso aí. É necessário deslealdade? É. Mas não é para a pessoa, é para o líder. Porque a pessoa que é desleal, ela vai arcar com isso. Órfã no fundo era o quê? Era desleal. Na primeira oportunidade ela deu um beijo e tchau. Ou não foi? Sabe o que ela queria? Casar, ter uma nova vida, a bênção. Ela aproveitou dessa mulher o máximo que pôde. Quando ela sugou tudo que tinha, ela fez o quê? Foi embora. Tem gente que faz isso aqui também. Vem, suga, suga, suga, suga. Aprende, aprende, aprende, aprende. Quando tem a primeira oportunidade, faz o quê? Vai embora. É de Deus? É de Deus, vai embora. Mas pode falar mal também, eu não ligo não. Mas se aprendeu comigo, nunca mais vai esquecer. Pode ir embora. As pessoas têm que chegar numa hora e fazer o quê? Isso vai acontecer na sua vida, irmão. Você que é líder, você que quer ser um pastor, vai ter pessoas que vão te sugar. Infelizmente não dá para andar com todo mundo. Eu tenho mais afinidades com uns do que com outros, mas eu amo a todos. Entendeu a diferença? Eu nunca fui tomar um café na casa da Gisele, nem da Ferrete, mas eu sou apaixonado por elas. E aí? Agora tem gente que fica nessa crise, sabe? Não tem crise, irmão. Tem hora que vai romper mesmo. Você não vai se dar bem com uma igreja, como nós estamos hoje com mais de 100 pessoas no culto, você não vai se dar bem com 100, não. Mas também não é normal você não se dar bem com ninguém. Você vai romper? Vai, não sei. Pessoas entrarão na sua vida. Porque não há neutralidade nos relacionamentos. Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal. Falei para ele esses dias, num discipulado, por telefone de uma hora e pouco. Irmão, as pessoas vão falar mal. Ele fica assim, mas pastor, você acha normal? Não, acho normal. Você acha triste? Eu acho triste. Mas eu não ligo. Eu realmente não ligo. Eu vou fazer o quê? Domingo que vem tem que pregar de novo. E tem que trazer vida para vocês. Você acha que eu estou preocupado com o que alguém possa pensar? Não, sabe por quê? Eu não fico chorando não, irmão. Tem hora que órfão tem que ir embora mesmo. Porque por propósito dar certo, as órfãs têm que ir embora. Porque senão nós não vamos conseguir nunca a bênção. E outra coisa para você, não segure as órfãs. Não segure nenhuma. Não quer andar com você, quer ir embora? Sabe o que você vai falar? Vai, irmão, vai com Deus. Incorpore Roberta Miranda e fale. Vá com Deus. Vá com Deus. Quer ir? Vai. Amanhã é 2 dias, vai logo. Agora tem uma coisa que você tem que aprender, não foi Noemi que botou para correr. Ela que teve que decidir. E você teve que tomar sua decisão. De ficar ou não. Porque tem gente que tem a unção da Xuxa. Tem muito crente aí que é a unção da Xuxa. Ele vem, suga tudo de você, aprende tudo que quer com você e faz o quê? Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Entra na nave e ó, vai embora. Entra na nave, irmão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma nave lá embaixo, dando seta aqui, ó. Pum. Você é meio ET mesmo? Não presta atenção em nada que eu falo? Entra na nave, ó. Tchau. Mas cadê o irmão que não vem mais pro culto? Ainda mais, ele entrou na nave. Deu um beijinho no rosto aqui e foi embora. Tá na hora de você parar de ter essas coisas de... Ah, mas falam mal na minha célula. Tem gente que não vem, não rompe. Tem gente que não me obedece. E daí? Qual que é a crise disso? Chame ela no particular. Fale para ela o quê? Pode beijar, irmão. Porque eu já sei. Eu já sei. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, mas eu sou Judas. Eu falei, eu sei que você é Judas. Faz 6 meses que eu sei que você é Judas. Eu estava esperando o beijo para ir embora, mas já que você não deu o beijo, quer ficar, vamos arrumar sua vida. Mas eu estava esperando o quê daquela pessoa? Beijinho, tchau. Estava esperando, mas não tem o que fazer. Porque para o propósito acontecer, essas pessoas têm que fazer o quê? Sair fora. Tem gente que vai sair fora? Tem. Tem gente que já foi? Tem. Posso falar uma coisa para você? Na caminhada tem um monte de gente que vai também. E é normal. Porque eu não estou pensando em órfã, estou pensando em quem? Em Ruth. Por isso que eu vou passar rápido por ela. Porque o segundo é, o propósito de Deus vem à luz quando há um ambiente de quê? De aliança. Se por um lado Deus colocou as órfãs na nossa vida, Deus é muito bom, que deixou conosco também quem? As Ruths. E eu gosto, sabe de quem? Ruth. Tanto que você nem sabia quem era órfã. Você sabia que era órfã? Você sabia dessa história só sobre quem? Ruth. Todo mundo falava de Ruth. Mas ninguém fala de órfã. E posso ter uma notícia triste para você? Ninguém nunca mais ouviu falar dessa mulher. Depois do beijo que ela foi embora, sumiu. Nem a Bíblia sabe o que aconteceu com ela. Posso falar uma coisa para você? As órfãs vão sumir na nossa vida. E nós nunca mais vamos ouvir falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, você sabe como está? Rapaz, não sei. Não quero saber. E tem raiva até de quem sabe, porque é fofoqueiro. Eu não sei onde está a órfã. Vou ser mais sincero, não quero nem saber. Eu tô com um monte de Ruth aqui do meu lado. Mas eu sei, então. Mas eu não quero saber que você é fofoqueiro. Não quero saber de Ruth, de órfão. Não vou perder meu tempo com órfão. Quero perder meu tempo com as Ruth. Porque a bênção vai vir através de quem? Das Ruths. E eu oro, sabe para quê? Esses dias. Senhor, tira todas as órfãs da minha igreja. Eu já vim orando faz tempo e agora só aumentou a oração. Tira, tira, tira tudo. Deixa só as Ruths. E se as que estão lá fora não chegaram ainda, manda todas para mim. Todas, quero todas aqui. Porque existe um ambiente de aliança, irmão. Você percebe pessoas que é aliançada. Ela tem jeito de aliançada. Ela tem características de gente aliançada. Ela não precisa nem falar para você que é aliançada. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Jaína é aliançada comigo. Nenhuma, eu não tenho nem dúvida. Se chegar para mim uma mensagem que ela fala mal de mim, eu vou ficar até assim. Não vou chorar, brigar, não vou me matar com um AS. Não vou fazer nada. Porque uns loucos querem se matar com um AS. Bom, um cara igual eu, Fernando, para nós se matar com um AS, nós temos que comer quase 1,5 kg de AS. Ele vai ficar com gosto de quick e nós vamos achar que é gostoso ainda. Então não tem o que fazer. Você acha que eu vou ficar em crise? Porque eu descobri que a Jaine, que eu achava que era Ruth na minha vida, é órfã? Não. Vem aqui, ó, dá um beijinho e vai embora. Vem embora. Tem pessoas que têm sinais de aliança. Tem pessoas que vão embora. Você fala o quê? Eu sabia que ia. Aliás, eu não sei nem porque não foi antes. As pessoas que têm sinais de que a aliançada, ela faz o quê? Ela nem fica com onda. Ela falou o quê? Não, onde você for, eu vou. Se você pega as duas cenas, quem é mais emocional? Órfã, deu até um beijinho, abraçou, foi uma coisa linda. Se bobear, eram pentecostais, rolaram no chão falando em línguas. Levantou e foi embora falar mal do pastor. E aqui na igreja abraçou e falou o quê? Estou aliançado com você. Nunca esteve, irmão. A outra não falou nada, falou o quê? Não, que é isso. Onde você for, eu vou. Onde você repousar sua cabeça, lá eu repousarei. Vou mais além, seu povo é o meu povo, você está entendendo? Minha igreja não cabe no seu ambiente, eu não sirvo. Não tem como separar. Não dá para me visitar a casa do Rogério e levar só a Sofia. Porque o Dedé dá trabalho. Dá, o Dedé dá trabalho. E daí? Dá trabalho, Fernandão? Dá. Dá, porque a gente foi fazer uma visita à casa do Fernandão esses dias, deixamos as crianças no quarto. Chegamos lá, tinha quase 900 graus Celsius. Dá trabalho, eles ficam pulando, correndo, brincando, sassaricando. Aí tem gente que fala o quê? Não, eu gosto de fulano, mas se ciclano vir na minha casa, irmão, vai se converter. Vai se converter, vai se aliançar com a igreja. Tem pessoas que você vai ter que ter no seu meio que é uma aliança de propósito. Isso aqui não é emocional de criança, não. Eu gosto de quem gosta de mim. Quem não gosta de mim, eu não gosto. Ah, pelo amor de Deus, como você vai chegar desse jeito? Porque eu não gosto da Rafa. Mas a Rafa tem uma sala com 15 pessoas. Ela vai precisar de mim, porque eu vou precisar da metade desse povo. E eu vou precisar dela, porque eu preciso desse povo. Mas se não se conversa, faz o quê? Não dou pra ninguém. Mas tem um monte que pensa assim. Tem um monte que faz do mesmo jeito. Eu não vou. Tem líder de célula que não leva a vida pro encontro, porque não vai trabalhar no encontro. Como que você vai estar aliançado com gente assim? Como que você vai ter uma pessoa dessa do seu jeito, no seu meio? Ruth é gente que não estava nem ali para amizade, meu irmão. Ela poderia ir com a amiga dela ou não poderia? Porque ela teve que decidir, Ruth, que ela foi depois. Ela teve que olhar entre a velha e a amiga. Uma velha que não tinha nada para oferecer, a sogra, e a outra amiga dela. Você iria com quem? Você vai com suas amizades até hoje, por isso que tira você da igreja. A igreja é uma coisa de velho para o mundo, não é? Eles acham que aqui nós só fala coisa de velho, vive coisa de velho, se veste igual velho, toma chá, lava a dentadura um do outro, não faz nada aqui. Mas a igreja não é divertido. Eu não sei aonde que igreja quiser. Porque ontem nós chegamos em casa cedo, por volta de 11h30 da noite, até desligar quase 1h30 da manhã. Até dormir, e também não é fácil, 2h e pouco, para hoje de manhã acordar e o quê? Igreja, eu fico imaginando a Luciana, Porque eu não falo de outra coisa domingo. Fala do que domingo? Domingo meu assunto é o quê? Igreja. Palavra, resumo, slide, não sei o quê. Ah, e ela ali do meu lado ali. Olhando, hoje eu fiquei olhando. Não, é propósito. Só fica pelo propósito, não tem jeito. Entendeu? Você não vai ver algumas coisas que é normal pelo mundo. O mundo é diferente. O mundo, isso aqui é um fardo. Você precisa aprender que muitas vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida que é aliançado. Você quer gente aliançada? Quer mesmo? Corre com as órfãs primeiro. Deus não vai te dar o root antes de sumir com as órfãs. Por isso que eu não fico com crise quando a pessoa não fica. É diferente as palavras de uma da outra. Então, de novo, choraram em voz alta. A órfã com beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela e disse. A Ruth fez o quê? Se apegou a ela. E disse, eis que tua cunhada voltou ao teu povo e os seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me istes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Por onde que for, irei eu. E onde quer que pousares ali, pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultado. Faça-me o Senhor bem lhe prover. Só me separo de você pela morte. É bonito isso aí? Parece bonito. Parece bonito ou não parece? Chega aqui. Aí eu chamo o Igor e falo para ele assim. Vou falar para ele que senão ele me mata. Ele não me mata, tem alguns que matariam. Irmão, a gente só vai se separar na morte. Temos uma aliança que só acaba na morte. E alguns que iam fazer o quê? Me matar na hora. Na hora, eu estava até preparado para a facada no bucho. Mas olha o que esse texto fala. Resumindo. Irmão, eu tenho uma aliança com você. Ela só termina no dia que eu for no seu funeral ou você for no meu. Até lá nós estamos juntos para sempre. Tem gente com você assim? Conto nos dedos quantos que eu tenho. Só termina na morte. Só no dia que você carregar a alça do meu caixão, eu carregar o seu. Para sempre. Não tem fim o negócio. Sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria. Onde você for, eu vou. Se a sua igreja, eu te dou. Mas aquela igreja é nossa. Temos uma aliança até o final. Está entendendo como funciona a sua célula? Você tem esse tipo de relacionamento com o seu pastor? Você tem esse tipo de relacionamento com sua liderança? Dá para postar em pessoas que não têm esse tipo de relacionamento? Você está entendendo o segredo da bênção? Por isso tem gente que vive no fracasso porque não sabe honrar. É um fardo estar lá, é um fardo estar naquela célula, é um fardo estar com aquele pastor. Eu vou para aquela reunião e eu não aguento estar lá. Por isso que eu nem vou. Sabe o recado que você dá quando você não vem numa reunião minha? Isso não é importante para mim. Você é órfão, você não é Ruth. Só estou esperando um beijo seu agora. E se acontecer? Não tem problema, depois das órfãs vem Ruth. E vem mais Ruth. Por isso que tem gente que não entende o que é aliança. Aliança, meu irmão, não é quando está tudo bem, não. Aliança não é quando está tudo às mil maravilhas. Aliança é quando o negócio está dando errado mesmo. Porque uma aliança de verdade é aquilo que você tem de decisão. Eu decidi honrar o meu pastor. Eu decidi honrar o pastor Basílio. O meu vínculo com ele termina no dia que eu carregar o caixão dele. Ele vai morrer primeiro que eu. Eu creio. Ele não nos ouça isso. Amém, nós edita essa parte. Mas o meu relacionamento com ele é nessa forma. Não é peso estar na reunião dele. Não é peso estar no discipulado dele. Não é peso estar nos relacionamentos dele. Sabe por que eu faço isso? Porque ele é legal? Não, porque ele não é tão legal. Mas eu quero a bênção que existe nessa aliança. Eu quero a bênção que existe nessa aliança. Você, mulher, quer uma aliança no seu casamento de verdade, a bênção só vem dessa forma. Agora tem casais que vivem fazendo o quê? um matando o outro. Tem aliança? Tem essa no dedo, que engana os outros. Aliança de verdade, você vai até o fim. Põe um slide dos velhinhos para mim aí, para mostrar para eles. Ver esses dias na internet, eu achei interessante isso aí. Esse homem tem 80 anos de idade e toma café da manhã todos os dias com sua esposa. Perguntaram para ele assim: por que sua esposa está na casa de repouso? Ele disse: porque ela tem Alzheimer, doença de perda de memória. Perguntaram para ele: sua esposa se preocupa e sempre te espera para tomar café com ela? Sabe o que ele respondeu? Ela não se lembra, ela não sabe nem quem usou faz 5 anos já. Surpreso, disseram para ele assim: e ainda toma café da manhã todos os dias com ela? Ele sorriu e disse: ela não se lembra quem eu sou, mas eu ainda me lembro de quem ela é. Isso é gratidão, irmão. Isso é gingado, não. Se você lembra de onde que você era, o que você fazia, até esse líder de célula te visitar, honre ele. Se você lembra como era a sua vida, até você pisar nessa igreja, lembra como você estava. A partir desse momento, se você quiser ter uma aliança, nós vamos até o final. Eu só desisto de você se você desistir de mim. Senão não tem aliança de verdade. É interesse. E uma hora vai fazer o quê? Vai embora. Todo mundo que tem isso aqui por interesse próprio não fica. Não tem o mesmo povo. Não tem o mesmo coração. Não tem o mesmo espírito, não tem o mesmo objetivo. Tem uma unidade de quê? De engano. Um negócio que minha mãe fala que eu acho mais barato: quem comigo come o filé, rói o osso também, filho. Esse dia eu cheguei lá e falei: mãe, ovo de novo. Fiquei lá no negócio de ovo lá, hein? Teve que aprender a gostar, né? De novo. A semana a mãe tem dinheiro pra comprar carne, não. Você vai vir almoçar aqui amanhã? Eu falei: oh, lógico, velho. Vou deixar de dividir o seu ovo. O ovo é mais gostoso do mundo. Aliança, tô aliança com aquela velhinha até o final. Tem filho que não tem aliança com os pais. Não honra pai. Tem filho que fala até assim: eu queria até que você morresse. Um monte. Que tipo de cristão que nós somos, irmão? Essas duas mulheres apontam para dois princípios de vida. Uma decide honrar. Ruth decidiu honrar, foi uma decisão dela. Sabe o que ela ofereceu para essa mulher? Adivinha? Só a minha companhia, eu não tenho nada para te oferecer. Tenho nada para te oferecer, nada, nada. O que Ruth teria para oferecer para essa mulher, essa pobre viúva? Nada. Ela ofereceu o que para ela? Minha companhia. Irmão, tem líder de célula aqui. Às vezes até seu pastor, sabe o que ele espera de você? Conta comigo. Só isso. Não quer nada de você. Nós não queremos nada de você. Nada. Deus provê tudo. Mas às vezes dá vontade de você ouvir um. Conta comigo. De verdade. Então conta comigo de mentira. No final abandona. Então conta comigo até o fim. Pastor, tem uma aliança com você, eu carrego seu caixão. Vai demorar, viu? Tô comendo um pouco, vou fazer caminhada, vai demorar. Fica calmo. Você que ficou eufórico aí, e vocês também estão esperando eu morrer para assumir meu lugar também, fica calmo. Demorar uns 30 anos, 40 fácil. Sei que eu falei, ficou uns aí embaixo assim, ó. Tem um coração diferente, irmão, sobre igreja. Sobre vida de Deus, sobre aliança com o discipulador, com o líder de céu. Quantas vezes você falou para o seu líder: eu estou com você até o final? Ruth disse a Noemi: não me interessa se você está amargo ou doce, me interessa que onde quer que tu fores, eu irei. Irmão, eu sei, Deus já falou para mim: vai chegar o momento da crise da minha igreja. Vai chegar, eu estou preparado para isso. Hoje nós estamos abrindo igreja rápido. Nós recuperamos o volume de culto rápido. Estamos abrindo o céu, já estamos falando de multiplicações de novo. Mas eu sei que vai chegar a crise. Deus subiu aqui para pregar para 20 pessoas. Preparado. Eu sabia quem vai ser a Ruth. Me olhar e falar assim, rapaz, só sobrou Ruth mesmo. É com você que eu vou. Vou com você. Quero Ruth tudo quebrada mesmo. Para oferecer só companhia. Eu sei disso, estou preparado para isso. Eu peço para o Espírito Santo fortalecer a minha vida para esse momento. Que fortaleça você que é líder de célula também. Você que está passando por problema no seu casamento. De repente o problema lá é que você não se posiciona como Ruth. De repente você só quer usar o seu casamento para interesse o quê? Próprio. O que você quer da sua vida? Ser lembrado como o quê? Alguém que aproveitou de tudo que podia e foi embora. Uma pessoa aliançada que no final vai ter a bênção. O terceiro e último item fala disso aí. Propósito de Deus vem à luz quando alcançamos o favor do Senhor. Em Ruth 2, 1 ao 3 fala assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanharei as espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo, apanhava após os segadores, com casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Marca esse texto, Ruth 2, 3. E caiu-lhe, por sorte, uma parte do campo de Boaz. Caiu-lhe, por sorte, seria acaso. O país de Israel, ele é do tamanho de Sergipe, mais ou menos. Acho que deve ter quantos campos de plantação naquele lugar? Milhares. Por que que essa mulher caiu nesse campo? Justamente no campo do único homem que poderia assumir ela como esposa. Porque naquela época não é bagunçado igual hoje não. Casa e descasa, casa com outro, volta, casa com outro de novo. Escorrega, volta pro primeiro. Naquela época você só podia ficar naquela linhagem, naquela família. Por que que essa mulher bateu naquele lugar? Você vai achar que é coincidência. A Bíblia fala que é sorte, né? Chamou de uma condição de sorte, o acaso. Destino, né? Seria o destino hoje para você. É porque você não entende Deus. Deus tem destino, acaso, sorte. Deus tem propósito. Deus precisava recuperar a honra na vida dessa mulher. E para isso acontecer, tinha que ser feito da maneira correta, na pessoa correta, no lugar correto. Só podia ser nesse lugar. Não podia ser em outro. Por isso que quando eu converso com pessoas que vêm de igreja, eu falo muito claro com ela: irmão, o que você veio fazer aqui? Até ela falar o quê? Foi Deus. Foi Deus mesmo. Porque se foi Deus, eu vou ter que ser Boaz na sua vida. Se não for, você vai ter que pagar um grande preço por isso. O favor de Deus está sobre a sua vida, irmão. Desde que você esteja no lugar certo, da forma certa, aonde Deus te colocou. Eu não tenho a melhor igreja do mundo. Também não tenho a pior. Porque eu oro que Deus coloque no meu caminho pessoas que estão aqui. Não é por acaso, não. Deus te mandou aqui para ser bênção na minha vida. Porque se você for Ruth na minha vida, você vai ser abençoado. E se você for abençoado, Deus vai mandar para você os Boaz para te ajudar. Automaticamente você vai me ajudar. Entendeu como funciona a matemática do negócio? Um pai sempre quer que o filho tenha o melhor, irmão. Eu não quero que você tenha o pior. Porque às vezes a forma que você faz, você vai colher o quê? O pior. Eu não posso deixar. Eu não posso falar para você aquilo que você quer ouvir. Porque se você quiser pessoas que vão investir na sua vida, isso vai acontecer. Um tempo atrás a gente foi fazer um encontro com Deus, não deu o número de ficha que eu queria, porque deu o custo financeiro daquilo ali. Vocês acham que é só entrar lá, chegar lá e cantar, abre os olhos do meu coração? Tem que pagar as contas. Encontro com Deus dá quase 7 mil reais. Senta um cara na minha mesa lá e libera o preço do ônibus. O cara assim, ó: pastor, o trabalho é sério. Foi não? Eu sentado lá, falei, pô, cara, eu vim aqui só pra me dar um abraço, cumprimentar. Ele falou, pastor, seu trabalho aqui é muito sério, né? Eu falei, é. Quantas pessoas você vai pôr em Canadá? Vamos em dois ônibus. Quanto custa um ônibus desse aí? Eu falei, uns 500 pau. Ele falou, tá aqui, ó. Tô abençoando a vida de vocês aí. Vai ficar melhor, o cara não é nem crente. Ainda. Tem que entender, irmão, que essas questões de abençoar ou não, vai acontecer. Essa mulher tinha tudo para dar errado. Ela era estrangeira. Ela foi trabalhar no povo judeu. E era o quê? Estrangeira. Naquela época, um estrangeiro não podia casar com um judeu. Até hoje, eles ainda implicam bastante com isso. Mas naquela época, era pior ainda. Mas por que que esse homem teve que fazer isso? Por que que às vezes um é mais abençoado do que o outro? Talvez agora você entenda. Abra sua Bíblia em Rute 2, 8. Não tem mais 10 minutinhos, dá para nós ler. Eu quero falar com essas jovens agora também, que quer a bênção de Deus. Rute 2, 8 fala assim. Então disse Boaz a Rute, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Boaz não era tonto, não, irmão. Provavelmente ele olhou para essa moça e viu a bênção de Deus. Uma moça bonita. Uma moça que honra. Que a beleza na vida de Deus é diferente do mundo, viu? Fiquei imaginando que ela estava lá de roupa curta, tamanco, fazendo a periguetona, que não dava não. O que é bonito para as coisas de Deus é honra. Quando chegou para esse homem, que ela estava ali honrando a sogra, viúva, ele pensou o quê? Rapaz, é a mulher de Deus, hein? E essa mulher bateu logo no meu campo. Já vou arrumar logo o esquema aqui. Filha, não vá para lugar nenhum, fique aqui. Fica aqui. Se cair aqui, tudo é seu, ó. Eu estou aqui até para te servir. Porque aqui na igreja, ou em qualquer outra que seja, o que chama atenção é pessoas que têm princípio de honra. Porque se você já quer casar com uma pessoa que não honra pai e mãe, posso te dar uma dica com todo amor e carinho? Nem casa. O camarada ou a menina trata os pais igual uns cavalos, ele vai arrebentar com você no casamento. Nem casa. Se as pessoas que estão aqui querem fazer corte, casar lá na frente, menina, e você perguntar para o seu líder, ou perguntar para o líder de sala dela, ela fala assim, não casa, esse cara é rebelde. Posso dar uma dica para você? Não casa. Se você perguntar para os seus pais, seu pai falar para você assim, não casa, não casa. Mas pode casar? Pode, vai lá dar um beijinho no rosto e vai embora. Seja o quê? Órfã na vida dos seus pais, do seu líder. Pode? Pode. É assim que você vai fazer? Não sei. O que chamou a atenção desse homem? Uma mulher de Deus. E fazia o quê? Cuidava da pobre do quê? Da sogra. Tão bonito, né? Você vê jovens quando ele se envolve com os pais. Já viu isso aí? Abraça, brinca, beija. Tem carinho, respeito. Hoje é tão podre isso, né? Você não vê essas coisas. Ontem, em algum momento, eu fiquei pensando que eu vou chamar minha mãe aqui para conversar com ela, vou jogar ela dentro dessa piscina. Eu confesso para vocês que eu pensei em fazer isso ontem. Sabe, pegar aqui. Aqui eu não tinha outra roupa, eu tinha que descer, mas e ela ia ficar brava. Eu amo minha velha. Chega aqui, mãe, vem aqui, vamos conversar um negócio. Aí, praçar ela e... Essa é a forma que nós temos lá de brincar um com o outro lá. Você não ficava escandalizada no começo. Agora tem gente que vai entender o que hoje. Você tem motivo, irmão, até para tratar seus pais como um cavalo. Tem mesmo. Depois de uma pregação igual a de hoje, que eu quero que você seja abençoado na sua vida. Eu não espero outra coisa sua, no mínimo ligar para seus pais... Vou até postar alguma coisa na internet, pelo menos. No mínimo. Porque a internet está acabando com os relacionamentos. para você receber o Boaz da sua vida, senão Deus nunca vai te dar o Boaz. Aí você conversa com a pessoa, não tem gratidão, não tem honra nenhuma. De princípio, pela liderança nenhuma. Ruth 2:10. Boaz disse: porque achei graça aos seus olhos, para que faça uma estrangeira. Ela perguntou o quê? O que você está vendo em mim, camarada? Seus olhos estão vendo em mim? O que está vendo em mim? Boaz é uma bênção, é um homem rico. Ia suprir todas as necessidades daquela mulher. O que, que um homem desse viu numa mulher dessa? E você vê que na Bíblia não fala nenhum momento da beleza. Ao contrário de Batseba, que a Bíblia esclarece que ela era muito bela, essa mulher não tem nada. Que um homem de Deus se escandalizou e quis casar com ela? Por quê? Por que casou com ela? Só a honra. Existe bênção na honra, irmão. Existe uma bênção em honrar. Existe uma bênção em você servir. Existe uma bênção em você defender uma autoridade. Existe uma bênção sobre isso. E o pior, ou melhor, que mesmo que você não entenda, as pessoas veem isso e reconhecem isso. Existe algo que existe na sua vida espiritual hoje, por isso que você está travado. Eu preciso falar isso, não posso guardar. Quando você desobedece, você desonra. Quando você envergonha a igreja, você desonra. Quando você faz aquilo que dá para fazer, você desonra. Você desonra todo o tempo. Você é mais direto ainda. Quando você não está num lugar comigo, está em outro, você me desonra. Quando seu líder de célula pede para você fazer alguma coisa, você não vai. Você desonra. Quando sua mãe manda você lavar uma louça e você não lava, você está desonrando. Desonra. Se eu chegar lá, vai falar o que de você? Acabar com sua vida. Ruth 4, 13, 16, 17. Porque é um som de paz, irmão. É para aquele que honra. A honra quem? Quem é desprezado. Não é qualquer honra. É Ruth 4. 3, acho que é 4. No meu está 4. 4, 13, 16, 17. Assim tomou Boaz a Ruth. Esse é o momento. É. Mas eu quero falar especificamente. Ruth teve uma bênção em cima de uma unção que é diferente. Qual? Era um roquém. Uma pessoa que era o quê? Desprezado. Desprezado ninguém. Ela honrou ninguém. Fazer pelo pastor, irmão, posso falar uma coisa para você? É até fácil, ainda mais sendo eu ainda. Segunda-feira você tem discipulado. Quero ver você aprender a honrar um outro. Eu quero ver um dia nessa igreja alguém honrar mais porque está comigo desde o começo. Aí tem líder de célula que fala para mim assim: sabe qual é o problema lá? Que ninguém me respeita. Lógico, você não tem postura de líder. Você não honra. Você não participa de nada, você não faz nada, você não obedece. Você é o pior líder de céu que tem no mundo. Aí você quer que as pessoas te honram como? A pessoa olha para você e fala: você é pior que eu. Como que eu vou te honrar? Mas é muito bom você ter que honrar uma pessoa que é humilde. Eu estava orando uns tempos atrás para que Deus começasse a mandar pessoas mais maduras para cá, você lembra? Está mandando. A igreja está amadurecendo. Existe um princípio nisso aí, irmão. De honrar aquelas pessoas que são insignificantes. Essa mulher podia acabar com a aliança com essa mulher fácil. Quem ia andar com uma pobre viúva dessa aqui? Ninguém. Ruth 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, entrou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram o nome. dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram de Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. E dessa linhagem nasceu Jesus. Olha que honra. Lá atrás, essas duas mulheres tiveram que tomar uma decisão. Continuava com essa pobre viúva, ou ia embora. Ela liberou as duas. Uma foi, cadê? Ninguém sabe nem quem é. A outra ficou. Provavelmente passaram por muita luta, porque elas foram trabalhar no campo dos outros para pegar o resto da espiga. Deviam estar passando até fome. Mas a honra de Deus é muito maior do que você pensa. Deus deu o melhor marido, o melhor casamento. A linhagem dela foi sacerdócio real. Através da vida dessa mulher nasceu o Jesus Cristo. Se você pegar em Mateus 1, está lá a linhagem. A linhagem de Cristo. Sabe os nomes que aparecem? Ruth, Jessé e Davi. Mas isso aconteceu por causa de uma decisão. Qual foi a decisão? Honrar ou não honrar o que aquela pobre mulher fez por ela a vida toda. Tem hora que você tem que tomar essa decisão. Pastor é complicado. Pastor é meio doido. Esse líder de célula realmente é um líder osso. Esse outro líder de célula é um líder de célula que nem sabe de nada. Mas hoje Deus se põe nessa decisão de honrar ou não essa pessoa. Você sabe qual é a bênção lá na frente? Não. Essa mulher sabia? Não, mas Deus tem sempre o melhor para você. E o melhor. Já pensou se tivesse que conversar as duas anos depois? Ruth passeando, né? Os brinquedinhos, as lanchas. Ela casou com um fazendeiro. Está no meio do nada, encontra quem? Órfã, quebrada, cheio de problema. E aí que foi? Rapaz, eu fiquei com aquela mulher até o final, você acredita? Aliás, faz pouco tempo que eu acabei de enterrar ela. Benção na minha vida. Ela foi tão benção na minha vida, Deus foi tão bom com essa mulher, que quando ela teve um filho, ela não podia amamentar. Sabe quem amamentou? Adivinha? Noemi. Viu que aliança, quando vai até o final? Ruth teve um filho, não podia amamentar. Sabe quem amamentou? Noemi. E naquela época quem amamentava era classificado como mãe também. Ai, que privilégio um negócio desse. Quando a aliança é até o final, irmão, você divide até a bênção. Você se alegra com a alegria dos outros. Você vive daquilo de uma forma que você nem imaginava. E aí, irmão, você rompeu espiritualmente? Não. Como você está? Pior do que daquela época. É mesmo, né? E você? Rapaz, estou bem. Estou discipulando. A igreja está crescendo. Um bom casamento. Minha vida financeira está estável. Deus mandou o Boaz, está suprindo todas as minhas necessidades. Aleluia. E a decisão foi aonde? Lá na época complicada. Você quer o Boaz da sua vida? Eu quero. Para isso acontecer, tem duas coisas antes. Orfa tem que ir embora. Ruth tem que permanecer. Só depois Boaz aparece. Boaz só aparece lá no final. Depois de tudo. Evangelho é fácil demais, né? Evangelho é feito em cima de decisões. De repente hoje é a sua maior decisão. De repente você veio para esse culto até para ir embora. Se é de Deus você ir embora, irmão, vá. Se não é de Deus você ir embora, posso falar uma coisa para você? Vá também. Arque com as consequências desse fato. Que Deus permaneça no nosso meio, somente Ruth. Porque através dessas mulheres virão os nossos Boaz. Eu quero chegar aqui um dia assim, pregar para cada Ruth que ficou até o final. Me alegrar. Terminar um culto e na sua casa. Ver seu casamento abençoado, seus filhos abençoados, sua família abençoada. Tomar um café, ficar com você lá, talvez você nem agradeça. E um dia chegou aqui todo quebrado. Mas só de eu estar lá no meio, sabe quando é benção? É esse tipo de coração que tem que ter, por isso tem que chorar mesmo, tem que chorar. Fazer a chorando. Senhor, eu preciso ser Ruth na vida de alguém, sabia? Mas eu também quero Ruth na minha vida. Quero. Eu preciso ser Boaz na vida de alguém. De repente essa palavra para você está servindo para você ser Ruth. De repente essa palavra está sendo para você decidir ser de uma vez órfã. Ou de repente essa palavra está servindo para você ser, sabe o quê? Boaz. E se surpreenda hoje, irmão, se alguém chegar e der até R$500 para você, que você está passando dificuldade na sua casa. De repente hoje Deus está trabalhando no coração de alguém para ser Boaz no seu, na sua casa, na sua família. De repente Deus está te colocando um constrangimento no coração para você decidir hoje ser Ruth de vez. Eu não sei o que você quer. Eu não sei como piso a decisão que você vai ter que tomar daqui a pouco. E se chegar, quando chega nesse ponto de igreja, é muito bom. Quando chega essa maturidade. Eu quero resolver primeiro as células. Depois eu resolvo a vida de você como igreja. Quero resolver a sua célula, líder de célula. Para te ajudar hoje. Quero chamar aqui os dois discipuladores primeiro. Luciana, fica aqui me representando como rede família. Quero falar para a órfã agora. Mesmo sendo líder de célula. Se hoje foi seu último culto, não vem aqui na frente. Me dê um beijo e vai embora. Quero Ruth. Quero falar com o Ruth agora. Quero falar com o órfano. Você passou, saiu e ninguém mais vai lembrar de você. Você que é líder de célula da rede desses dois jovens. Ou você que é líder de célula da rede família. Que é uma aliança de verdade. Eu quero que você saia do seu lugar e... Você que está na igreja, fique de reflexão, porque eu vou falar com você daqui a pouco. Líder de célula que já passou por isso, você que é da célula da Márcia, quiser falar para ela que você é Ruth na vida dela, venha abraçar. Você que é da célula do Yuri, que já acabou de renovar a aliança dele com a liderança dele. Fique com a célula. Eu te entrego tudo, Senhor. Eu renuncio o que for preciso. Até mesmo a promessa, Senhor. Você que é da célula do Johninho, que já resolveu a vida dele, também abraça ele. Se quiser ser Ruth na vida dele. Renuncio a tudo. Te obedecer. Pessoas que estão na minha célula, tipo Adriana, Éder, Jefferson, Dani, Doug, Dani. Senti no coração que quer essa aliança até o fim. Vem aqui que a Luciana vai orar por você. Você que seu líder de célula já está aqui na frente, vem aqui dar um abraço nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode escolher um louvor para mim. Você que está aí, pode vir aqui comigo. Quero orar por vocês todos. Dê a mão para a pessoa do seu lado. No final você continua com o seu líder, tem coisa que acertar hoje. Você precisa ser grato hoje. Você que não estiver aqui vai ser comido. Tem um louvor, né, que fala isso aí? Bem, então, você que não vem aqui na frente vai ser comido de bicho. Dê uma mão para a pessoa do seu lado, como igreja. Deus só trabalha com igreja aliançada. Deus tem promessa para a igreja. Deus tem promessa para a vida de cada um de vocês. É um novo momento, irmão. É um novo ciclo. Isso é nítido. Pode aumentar o volume. As diferenças têm que ficar para trás, irmão. Um novo momento para você. Nós chamamos Espírito Santo de Deus. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Espírito Santo de Deus, alinha o propósito de cada um nesse lugar. Que cada um faça aquilo que tem que ser feito, Senhor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns. Restaura famílias, restaura casamentos, aquele que quiser ser. Restaura ministérios, vidas espirituais, Senhor. Se for necessário pedir perdão, peça perdão hoje. Ali sua vida hoje. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser um. Aleluia, aleluia. Temos que ser Coloca, Senhor, a igreja no teu propósito, no teu caminhar, na tua vida, na tua unção. Levanta uma igreja, Senhor, que honra, uma igreja que entende o propósito de Deus. Levanta uma igreja, Senhor, que entendeu que o alvo é Cristo. Levanta uma igreja, Senhor, que está disposta a pagar o preço. Uma igreja, Senhor, que vive a tua vida. Temos que ser um, para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser um. Aleluia. Irmão, quero falar uma coisa para vocês, está muito no meu coração. Toda vez que há um novo momento na igreja, Deus sempre pede algo novo de posição. De repente, muda a sua divisão de águas, hein? Ser bênção na vida de alguém ou receber a bênção. De repente é um culto que você entendeu como fazer seu casamento. Uma... Você entendeu como você vai suportar sua vida ministerial e espiritual. De repente é o culto que vai te ensinar para o resto da vida o que deve fazer. De repente, você nem está nesse momento abençoado ainda. Mas você sabe o segredo hoje. Deus te dá hoje uma chave espiritual. Uma chave que vai te colocar no propósito da forma correta, não da forma que você acha. Que é a honra. Aprenda a honrar. Tenha privilégio em honrar. É bênção honrar. Estar na vida de alguém honrando é um privilégio espiritual. Deus coloca pessoas na sua vida. Talvez nem da forma que você goste, para testar se você é uma pessoa que honra ou não. Seja um culto que divide o seu espírito hoje. Seja uma palavra que te leva a refletir a semana inteira. Seja uma palavra que te faça refletir o mês inteiro. Ou que seja uma palavra que você vai refletir a vida inteira. Não honre porque as pessoas merecem. Honre porque é necessário honrar. Não honre porque as pessoas têm algo a te dar. Honre porque a honra é a bênção. Não a pessoa que você está honrando. Mulheres, honrem seus maridos. Maridos, honrem sua esposa. Seu casamento automaticamente é uma bênção nesse momento. Líderes, honrem seus liderados. Liderados, honrem sua liderança. Mas não porque tem algo para te oferecer, porque o segredo é a honra. É a honra pela honra. Talvez você entenda hoje o que é unidade de propósito. Esse é o segredo de ser igreja. Ter vida de Deus, graça e unção. Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de reflexão, que seja uma semana onde que o Senhor venha liberar as bênçãos para você, porque você vai entender que o princípio da honra será um princípio eterno na sua vida, do propósito de Deus, da graça de Deus e do favor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Se quiser me honrar com uma pizza, se Deus está falando no seu espírito que você quer me honrar com um pouco de mortadela, é de Deus. Amém? Aplauda o Senhor e abraça três irmãos. Que honrar a mim é fácil. Um pãozinho com mortadela.